Olá, companheirinho, tudo bem? Tudo legalzinho? Estamos hoje aqui no dia 9/8/2011 e um momento especialíssimo aqui no podcast da nega véia safada, virulenta, poderosa. Temos aqui uma entrevista especialíssima, iniciando essa fase de grandes debates e grandes discussões, porque sabe como é que é o podcast? Precisa ter agilidade. Então temos aqui a presença do nosso considerado doutor Pintudo! Manifeste-se, meu caro Priápico! boa tarde, BK. Foi um prazer você ter me convidado para essa entrevista, né? Que a gente já estava esperando ela já faz algum tempo, Isso mesmo. né? E é um prazer estar aqui com você e ajudando também no seu trabalho, que eu admiro muito, eu gosto muito. Ai, que Você gostoso. não gosta que fala, não, mas eu sou seu fã Ah, desde Priscas Eras. Priscas Eras, você tá um piscado? Piscadinho, né? É Prisca, ele prisca muito ou ele é prisca muito, né? Cacete. Não, eu agradeço pelo. Pra quem não sabe, doutor Pintudo é o nosso grande amigo, nosso grande colega, um humano espiritual mesmo nosso, que nos ajudou a partir do processo lá do Ilha do Carmo, vulgo Obaxanã, que atende pela alcunha de mestre Obaxanã. Foi ele que deu todo o apoio logístico, legal, etc. Ele, inclusive, me aconselhou: cala sua boca, filha da puta, para de falar isso. E eu, muito burro, né? Muito idiota. Não ouvi o homem. Agora ele está dando aqui nosso apoio, um apoio fantástico, me ajudou em muitas vezes. E eu manifesto publicamente aqui para toda a macacada que está ouvindo o meu agradecimento em nome, meu nome, em nome dos meus filhos, da minha esposa, por todo o apoio que o Dr. Pintudo deu para nós. Não só pelos carinhos, pela consideração, mas pelo sentimento de humanidade, né? Porque esse camarada que tá aqui, eu não tô puxando o saco dele, não, mas esse cara tem uma integridade que chega até a doer. E a integridade dele é um absurdo. Mas eu não vou falar por ele, né? Eu tô aqui para falar. Ele que tá aqui para falar, né? Então, meu caro doutor Priápico, eu gostaria de perguntar o que o levou a dar a força aqui pra nega véia com relação lá ao processo do Ina do Carmo, que atende pela alcunha de Obaxanã. Qual foi sua motivação? Na verdade, BK, eu não sei se você se lembra, né, como nós nos conhecemos. Comecei a acompanhar o seu trabalho, lá no Orkut. Quando você ainda tinha a primeira conta que você teve no Orkut, depois chutaram sua bunda lá, teve uma merda danada. E quando eu tomei conhecimento desse processo, lá do William do Carmo, em uma postagem que você fez. No blog, se não me engano, era o Passo Coletivo, não é isso? Isso, o antigo pastor. Eu vi o link lá no Orkut e verifiquei a problemática pela qual você estava passando. E como eu já tenho um certo histórico de problemas realmente relacionados à ordem iniciática do Cruzeiro Divino, até mesmo o senhor William do Carmo, É mesmo? questões que eu digo de problemas, questões até mesmo de caráter doutrinário, de caráter, não digo de caráter pessoal, mas sim de caráter doutrinário, ético, em termos de Interessante. Umbanda, né? Sim. Então, eu tive alguns problemas com, não digo que com o pessoal da ordem, mas com pessoas a ela ligadas. E eu vi que você estava precisando, que você estava na merda mesmo, né, meu amigo? Oh, Você sem dúvida. estava ferrado e, assim, teve um post seu que eu nunca esqueci, que era um post, assim, que você colocava. Você fez uma montagem de fotos com várias pessoas, assim, cabisbaixas, entristecidas e tudo. E eu nunca, eu sempre tive de você uma visão de um homem muito forte, muito determinado, e aquilo realmente me abateu no sentido de me, ficar consternado com a sua situação e sabendo, né, pelo que você tinha falado, você estava sem advogado. Então eu procurei te ajudar na medida que eu pude, por uma questão não só humanitária mesmo, né, porque sempre acompanhei essa briga toda, essa luta sua toda como profissional. Mas também por uma questão com certo gosto até mesmo de revanchismo. Eu tenho que confessar. Mas agora cá entre nós, eu estou chamando o Dr. Pintudo e o Dr. Pintudo, que estamos preservando a identidade dele, né? Eu não vou passar pelo distorcedor eletrônico, vamos ficar assim mesmo, né? Mas nem precisa mesmo, né? É. Mas ao mesmo tempo, o que teve de entrevero com você, com a ordem, né? O que aconteceu lá que você teve algum entreveiro com eles de ético? Como assim? Dá uma viajada. Na verdade, eu sou um bandista. Esse ano eu completei 26 anos dentro da Umbanda, né? Comecei dentro da Umbanda, da chamada Umbanda Popular. Sim. Passei pelo Omolocô, passei pelo Candomblé, até que lá pelos idos de 1987. Eu conheci as obras de Mata e Silva, né? W.W. da Mata e Silva, o saudoso mestre Iapacani. E eu me interessei muito por aqueles conceitos. Só que na época eu estava numa situação, eu era menor de idade ainda, né? Poxa. Em 88, 87, eu estava com 17 anos. Oriundo de família evangélica. Né? Então você fez a mudança, mudou a banda, assim. Pois é, eu fiz o caminho inverso, né? Eu saí da igreja evangélica para ser um bandista. É verdade. Pois é. Então, eu me identifiquei muito com aqueles conceitos. E em 88, já maior de idade, inclusive já na boca para servir ao glorioso exército brasileiro. Eu fiz uma viagem até o Rio de Janeiro, né? Lá fui até Itacuruçá. Sim. Mas infelizmente, que era onde o terreiro de Pai da Mata estava, mas infelizmente Pai da Mata já havia falecido. Sim. Então eu procurei, fiquei desesperado com aquilo e no centro do Rio de Janeiro eu encontrei, eu voltei, né? Já estava no Rio, fui de Itacuruçá, voltei para a capital. E encontrei o livro de Rivas Neto, né, que foi a Protossíntese de Cosmos. Qual capital que você voltou? Eu estava no Rio de Janeiro, né? Eu estava em Itacuruçu, fui para Itacuruçu e voltei para a capital. Entendi. Que você capital do Rio. De que, né, estado que você? Itacuruçu é capital, pô. De que estado você é? Eu sou de Minas. Ah, tá. Beleza, prossiga. Eu sou de Minas. Eu sou aqui de Belo Horizonte. Sim. Aliás, assim, né, eu estou me mantendo com o nome de... um pseudônimo, né? Mas só que tudo que eu vou falar aqui, inclusive da cidade que eu sou, do estado que eu sou, as pessoas que se interessarem, na verdade, só vai ter que somar um com um, né? Vai chegar no dois. Aí então você voltou lá pro Rio? Pois é, eu voltei pro Rio e fui lá na livraria Freitas Bastos, no centro do Rio. Conhecidíssima. Que inclusive Pai da Mata, né? Costumava frequentar lá, né? Ele dava expediente lá, na verdade, né? É verdade. As primeiras obras dele foram editadas pela Freitas Bastos. Aí eu fui pra lá, mas na intenção de comprar as obras que me faltavam, né? Do Sim. Nonateuco de Pai da Mata, né? Sim. Aí cheguei lá e comprei mais dois livros, porque os livros deles estavam esgotados, inclusive o mais famoso, né? E o primeiro, que era Um Bando de Todos Nós. E vi a Protossíntese Cósmica, que também, a primeira edição, foi editada... Pela Freitas Bastos. Pela Freitas Bastos. Isso. Aí eu, nossa, Arapiaga, né? Pô, que é isso? O cara aí abre o livro, cara, não, eu sou o legítimo sucessor de Pai da Mata. Sim. Aí eu não tive dúvidas, peguei um avião e fui para São Paulo. Na ordem iniciática, mas infelizmente naquele final de semana a ordem não estava... Não tinha gira, eu não me recordo porquê, eu acho que estava naquele esquema, começando aquele esquema de 15 em 15 dias só as giras públicas, não me recordo muito bem. Sim. E voltei para Belo Horizonte. E assim, comecei a ler tudo que era de Pai da Mata, comecei a ler tudo que era do Rivas, posteriormente encontrei uma casa de umbanda esotérica de uma pessoa que se dizia mestre de iniciação de sétimo grau do terceiro ciclo. Ou seja, né, era mestre coroado no grau de mago de Pai da Mata, que posteriormente também eu fui descobrir que não era. E frequentei essa casa e tive muitos sabores e dissabores lá. Mais Sim. dissabores do que sabores. Mas os sabores também são interessantes, né? Com certeza. Então eu passei e assim, tudo que eu entro, tudo que eu começo de uma forma, eu trabalho de uma forma muito intensa. Sim. Aí fui ao comecei a estudar muito e tive a oportunidade de ir à ordem. Lembro que a primeira vez que eu coloquei os pés ali dentro, assim, eu fiquei num nível de emoção extremo, né? Aquele ar, para quem não conhece, né? Pelo menos naquela época, a ordem tinha todo um ar, assim, de templo budista, aquelas coisas que você vê em filme, né? É verdade. Cheiro de incenso, os mantras, todo mundo vestido de branco. Com uma cara ruim da porra, né? Porque a pessoa... O cara, eu lembro, bicho, que eu entrei ali era lá na... Era na Sheb ou na Sheb Massoud aqui? Na Sheb Massoud, cara. Sim. Ali perto, onde tinha aquela fábrica, né? Ah, ali perto. Lá, de tecido, se não me engano. Isso. E assim, eu lembro que eu entrei e tinha um cara, tinha um médium, e todo vestido de branco, com umas coisas... Eu, assim, achei bacana a roupa, né? Porque aquela roupa, aquela bata muito longa, cheia dos desenhos, dos pontos grafados na... E eu, pô, cara, que legal esse troço, hein, bicho, bacana. E assim, e tinha um assentamento de Exu, com Sim. uma espada muito grande, um troço até muito bonito. Sim. E assim, eu não sabia, tava lá no jardim, à direita de quem entrava. Sim. E eu não sabia, que não podia chegar perto daquela porra, cara. Aí eu tinha um grandão lá, um cara de quase 2 metros de altura, com cara de... Você sabe os dementadores de Harry Potter? É uma culpa. É. Orra, mano. Aí agora, depois é que eu fui, entendeu? Aí eu fui, cara, e dei uma banda no grandão lá e fui chegar perto desse assentamento. Sim. Aí quase que me bateram. Não pode chegar aí perto, que eu não sei o que tem. Que... Não, beleza, desculpa e tal. Mas assim, quando eu entrei lá dentro do templo, cara, eu fiquei emocionado, cheguei às lágrimas, inclusive, sabe? É como Sem se eu dúvida. Tivesse me encontrado. E tive uma a melhor das impressões em relação não somente ao Rivas Neto, mas como tudo que estava acontecendo ali. Sim. Estava, né? Bem coerente, né? Tudo e, tudo. Estava muito bonito, tudo dentro do que eu via. Não tinha sacrifício, não tinha nada. E eu fiquei assim encantado com aquele troço, né? Infelizmente, naquele primeiro momento, eu não tive como... Sim. Conversar com o Rivas Neto, ou conversar com quem quer que fosse. Mas assim, foi uma experiência muito marcante para mim naquele ano de. Foi em fevereiro, não, minto. Foi em março de 89, primeira vez que eu coloquei os pés ali na ordem. E você voltou lá mais vezes, ou teve um... Você estava em Minas Gerais, você não podia vir sempre para cá, né? Pois é. Mas aí o que aconteceu? Em 89, eu entrei pro exército. Sim. Eu fui prestar o serviço militar obrigatório. Mas continuei um bandista, continuei estudando, inclusive até a faculdade, etc. Né? E... Encontrei como te havia dito, encontrei esse terreiro de Umbanda Esotérica aqui em Belo Horizonte, comecei a frequentar. Era, né? A mesma coisa do Rivas, seguia a mesma coisa? Não, já seguia bem, de forma bem ortodoxa, essa questão do a linha de Mata e Silva mesmo. Naquela época ainda não tinha virado bagunça o troço. Mas só que o mestre dessa casa de Umbanda Esotérica aqui, que eu vou pedir desculpa, mas eu não vou citar o nome. Sem problema. Ele era muito puxa-saco do Rivas Neto. Entendeu? Então tinha uma coisa, meu grande irmão Rivas Neto, que não sei o que tem. Porque assim, chegava nas reuniões de sábado, ele falava que o Rivas Neto, ele fazia um suspense pra falar que o Rivas Neto tinha ligado pra ele. Ele tinha ficado horas ao telefone falando com o Rivas Neto. Não, porque nosso irmão, o grão-mestre da Umbanda Esotérica, me ligou. Nós ficamos 1 ou 2 horas, perdi o tempo, porque é tão agradável. Então o cara puxava o saco, assim. Era aquela coisa, se tirasse um raio-x do saco desse mestre, não, do saco do Rivas Neto, aparecia esse mestre agarrado nele, sabe? Era meio exagerado, né? Era extremamente exagerado, né? E eu, assim, todo encantado com aquela coisa, e fui iniciado, Assim, a duras penas também, porque rolava, tinha... É igual aquela cena de Tropa de Elite, né? Porque quem, se você quer rir, você tem que fazer rir, né? É verdade. Então, rolava uma grana lá, uns troços meio absurdo em termos de dinheiro para você ser iniciado, para você galgar graus e etc, né? Sim. E até que apareceu aquele... Aí a minha divergência com a ordem começou com fundamentos herméticos de Umbanda. Sim. Que aí Rivas Neto muda tudo, né? Muda até a lei de Pemba, muda alguns conceitos. E eu sempre fui pior de internet, né? Certo. Até por força de profissão, porque além de formado em direito, eu sou formado em ciência da computação também. Então eu exerço as duas atividades. Eu era muito pior de internet, frequentava tudo que era lista de Umbanda. Então você tinha Saravá, a lista Saravá Umbanda, você tinha a primeira lista de Umbanda, né? De discussão de Umbanda, que foi a Umbanda Powerline, Sim, famoso, né? por sinal. É famosa lá do... Eu esqueci o nome dele agora. Nós fomos amigos até por algum tempo. Sim. Etienne, o pai Etienne, Isso. lá do Rio de Janeiro, e junto com. Tinha uma outra pessoa também, que era o outro moderador, outro criador da lista, que era de um terreiro de São Paulo. Enfim. E até que depois de Fundamentos Herméticos de Umbanda, eu vejo um e-mail na lista, nessa lista, falando que havia atabaque lá na Ordem Iniciada do Cruzeiro Divino, blá blá blá, blá blá blá, e muitas coisas que contrariavam, né, o que estavam nas obras de, não tão só nas obras de Pai da Mata, mas também como nas obras de Rivas Neto. Entendi. E aquilo dali foi um choque para mim, cara. Né? E eu comecei a contestar, sempre fui muito contestador, sempre gostei muito de briga. Sim. E as minhas contestações e as minhas colocações em relação às contradições que nós estávamos vendo, né, entre o que estava escrito, né, abrindo um parênteses aí, que tudo que ele, principalmente a Umbanda Protossíntese Cósmica, Rivas Neto diz que foi psicografado, né? Então você lê lá na Protossíntese falando que foi um caboclo que trouxe os conceitos milenares, imutáveis, etc. Isso E mesmo. entre eles não podia ter tabaco, não podia ter sacrifício de animal, não podia ter roupa, não podia ter cocar, não podia ter uma porrada de coisa. Sim. Ou seja, de tudo que não podia, a partir daquele momento estava podendo. É. Né? Podendo e fodendo com a minha paciência, né? Por que fuder É. com a sua paciência? Não, fudendo com a minha paciência, cara. Porque assim, eu tenho todos os defeitos do mundo, tenho muitos defeitos, sabe, cara? Sim. Você falou, né, aí deu uma puxada de saco do caramba aí da minha alta. Então, eu tento ser realmente extremamente íntegro nas minhas coisas, extremamente fiel às pessoas e às minhas ideias e aos meus ideais. Assim, mas. Eu espero isso das outras pessoas também, né? Sim. Então, a partir do momento que eu falo uma coisa e eu ajo de uma forma completamente contrária àquilo que eu acabei de falar ou de pregar, eu estou sendo hipócrita. E se tem um defeito que eu não tenho, que eu não vou levar para o inferno, cara, é a hipocrisia. E eu achei que era muita hipocrisia. E essas minhas, e para resumir, essas minhas ponderações, essas minhas esculhambações, na verdade, em relação a essas contradições que ocorreram, Sim. geraram vários atritos e eu me tornei o inimigo público número um da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino. Mas é estranho, porque se você tem um fundamento, né, que está especificado nos livros do Mata, etc., tem toda a liturgia que determina que seja assim, seja assado, é natural que surja uma contestação a partir do momento que isso está sendo modificado logo na essência, né? Mas qual foi a justificativa? Eles te deram alguma justificativa dessa mudança? Explicar? Na verdade, eles nunca justificaram nada, né? Eu fui expulso. Eu acho que eu devo ter o recorde mundial de expulsão em lista, porque eu fui expulso de tudo que era lista, tudo que era comunidade, inclusive de listas que não tinham ligação direta com a ordem. Sim. Eu fui expulso porque as que eu tinha ligação direta com a ordem, é óbvio que eu Uhum. seria expulso, porque ninguém queria ver o Via Municida lá contestado, né? É difícil desse jeito, né? Aí me expulsavam quando eu começava a contestar. E outras listas que não tinham vínculo direto à ordem, e às vezes até cujo proprietário nem era ligado, né? ligado ou tinha qualquer simpatia, me expulsava porque a minha presença criava tumulto na lista. E fui vítima de diversas campanhas difamatórias, caluniosas contra a minha pessoa. Mas isso o Processei pessoal uma porrada de gente. Isso aí nós sabemos. Mas isso foi essa perseguição que houve foi orquestrada por dissidentes da ordem, por pessoal não ligado à ordem, por como é que se Não, na originou? verdade, isso tudo começou dentro de uma antiga comunidade, se eu posso dizer, do tal dos amigos da Umbanda. Sim. Era o Gal, uma coisa assim. Grupo de amigos da Umbanda, exatamente. Isso. O Gal era a ponta de lança disso tudo. Sim. E começaram a criar um monte de picuinhas, um nível de difamação, de calúnia contra a minha pessoa imensa. E a troco, mas qual tipo de calúnia que eles falavam? Ah, de tudo, cara. Que eu era estelionatário, que eu tinha roubado, que eu tinha feito, que eu tinha acontecido, que eu tinha terreiro pra. Eu cobrava dinheiro, enfim, Interessante. tudo que você puder pensar. Não, e assim, por algum tempo eu achei que aquilo era. Eu tolerei aquela situação. A fim de. Porque eu achava que aquilo era coisa mesmo de um bando de desocupado. Sim. Só que chegou num ponto que eu vi que a coisa era realmente séria, né? E inclusive de chegar ao ponto de eu ter que mudar de telefone, É mesmo? porque a gente recebia telefonema anônimo, eu recebi telefonema anônimo várias vezes, a minha ex-esposa também, ameaçando a minha, ameaçando minha esposa, ameaçando meu filho. Sim, não estou dizendo, e quero deixar claro, Claro. que esses telefonemas partiam ou eram de conhecimento a mando de qualquer pessoa da ordem iniciática do Cruzeiro Divino, né? Sim. Mas que eles aconteciam, aconteciam, Sim. né? Já teve situação de que eu levantei, abri o portão de casa, tinha despacho na porta da minha casa. Até um espaço até legal, cara, que é o alguidar grandão, número Opa, 8. gastaram dinheiro, meu? Gastou Gastaram dinheiro? dinheiro, com umas velas arrumadas, entendeu? Uma farofa cheirosa, cara. Eu vou falar com você. Se eu soubesse o tempo que aquela farofa tinha ficado lá fora, eu até traçava ela no almoço, entendeu? Agora vem cá. Eles fizeram essa marofaiada toda, essa macumbada toda. Adiantou alguma coisa? Cara, tem um eixo que trabalha comigo, que é Sim. o seu Sete Encruzilhado, que ele fala o seguinte, que ele fala isso se referindo a mim, Sim. que eu sou igual o capim na valha. Quanto mais me corta, mais eu cresço. Entendeu? Chegou, assim, de novo eu quero deixar claro aqui, até por questões de direito, Sim. que as minhas desavenças públicas com a ordem, e até mesmo com o Rivas Neto, todo mundo ficou sabendo disso. Sim. Aliás, como eu disse no início da nossa entrevista, quem conseguir somar um mais um vai saber quem que é o Doutor Pintudo, porque é muito óbvio, né? Eu não vou declinar meu nome, até por questão, como diz você, de mimimi, mumumu, entendeu? Verdade. Não, mas você Mas respeitou. quem junta, quem sabe essa história, quem está há muito tempo aí no dito movimento umbandista, Sim. vai juntar as histórias, os pedaços aí. Obviamente, também não estou contando tudo, Lógico. mas vai saber quem eu sou. Então, o que que ocorre? Ah. As minhas desavenças, assim, de chegar ao ponto de eu te afirmar e falar assim: não, o pessoal da ordem, ou Rivas Neto, ou seja, quem é que for diretamente ligado à ordem, fez alguma coisa, fez um trabalho, fez isso, fez aquilo para mim, eu não posso afirmar isso. Que as pessoas que ligaram, me ameaçando, ameaçando a minha família, estavam ligadas à ordem ou a mando da ordem, também não posso afirmar isso. Sim. O fato é que ocorreram. Né? Eu, inclusive, eu sempre fui uma pessoa muito precavida, até mesmo pela questão de ter sido militar, eu tenho o bom hábito de gravar as minhas ligações telefônicas, sabe? Sim. Então eu tenho até umas. Depois, assim, off, eu vou te passar alguns arquivos de umas conversas interessantes que eu tive ao telefone. Sim. Mas, só que, mas respondendo a sua pergunta, voltando à sua pergunta, claro. Nada. Na verdade, eu, até um dia me falaram uma coisa interessante, que eu era meu nome era o número um em tudo que era encruzilhada aí de São Paulo. Que maravilha. Cara, e tudo que, assim, parece que a coisa não deu muito certo, não. Sabe? Não, porque não, quanto mais tentaram me cortar, mais eu cresci. Sim. Né? Eu não tenho uma vida... Eu não sou rico, não, mas tenho uma vida confortável. Né? Eu tenho dois filhos maravilhosos. Tranquilo, né? Tô tranquilo, né? Tô com as contas pagas, né? Inclusive hoje, ó, pra você ver, hoje é terça-feira, cara, sim, 3 horas da tarde, eu tô à toa conversando com você, pra dando essa entrevista pra você. Entendeu? Tranquilo. Mas aí que está a minha grande dúvida, doutor Pintudo Priápico, é que se... porra, é foda. É porque eu fico intrigado, porque, porra, eles gastaram dinheiro pra fazer macumba, pra... Foi uma quadrilha, né? Uma quadrilha de pilantras e bandidos veio pra cima de você pra te achovalhar, pra te achincalhar. Mas você foi pra cima também, não foi? Foi. É igual eu te disse, né? Eu comecei, eu propus alguns processos, inclusive criminais. Sim. Né? Mas na hora que eles viram, né, que realmente a coisa tava pegando. Sim. Inclusive, eu fiz questão até de divulgar publicamente nas listas os processos, as medidas que eu tomei. Sim. Então, eu tô como bom rato, né? Todo mundo começou a pular fora do barco. É, faz sentido. Tava afundando, né? Aí começou a ter polícia, aí começou a ter justiça, aí começou a ter promotor, inclusive promotor federal. Sim. Então, aí o povo começou a abandonar o barco. Vazar. Né? Assim, quando começaram... Porque é aquela coisa, né? Eu usei uma tática que em direito a gente costuma dizer que é a tática Scarface. Né? Que é aquela coisa, né? Se eu não consigo pegar o cara pelo motivo, né? Sim. Como fizeram lá com o Al Capone, né? Sim. Eles não pegaram o Al Capone, você sabe, né? Que eles não prenderam o Al Capone, não foi por causa de máfia, né? Eles prenderam o Al Capone por causa de... sonegação, né? Sonegação de imposto, né? Então, foi a mesma coisa que eu fiz. Sim. Né? Já que, as provas que eu tinha contra pessoas, né? Mesmo porque eram tão covardes, que sempre usaram fakes. É, sempre usaram, assim. Né? Enfim. Então, se eu não conseguia pegar as pessoas, o que, que eu fiz? Eu comecei a pegar os provedores de serviço. Sim. Então, eu fui processar o Google, eu fui processar aquele grupos.com, processar o UOL, processar uma pancada de empresa. Sim. E aí, quando as empresas começaram a ser condenadas, e foi assim, um ano muito legal para mim, né? Porque eu fiz uma... Eu fiz um pé de meia com esses processos. É mesmo? Fiz um pé de meia com esses processos. Né? Os cara acharam que ia me fuder e acabaram me ajudando, né, cara? É interessante porque... isso, como inverte a situação, né? Pois é. Então, cara, eu fiz um pé de meia com esse trem. Aí, o que que ocorreu? Quando esses provedores de acesso começaram a ver que eles iam tomar na tarraqueta mesmo, o que que eles fizeram? Ah, não, vamos entrar no acordo aqui que a gente dá pra você, que a gente vai fornecer... os dados de IP, todos os dados que tiver disponível na justiça para você ir atrás dessas pessoas. Beleza. Obviamente, né, que eu não ia aceitar um acordo nesse sentido mesmo, porque que era questão de mérito das ações que eu estava movendo. Sim. Né? Eu queria a indenização e queria os dados. Né? Você queria os dois, não queria só um. Eu queria os dois, então não tive acordo. E acabou que eles, além de perderem a grana, eles tiveram ainda que fornecer os dados dos meliantes. Dos meliantes, né? E alguns processos correm até hoje. Tem processo criminal, tem uns 4 correndo, umas 12 pessoas envolvidas, inclusive uma pessoa que se diz advogado lá em Vila Velha. Sim. Tem um outro sujeito de Recife também que se ferrou, né? Sim. E, enfim, o que me faz crer é o seguinte, que ou eles não estão sabendo o que estão fazendo, sim, ou estão direcionando essas energias e gastando esse dinheiro de forma errada para me atingir, porque até agora nada. Só me deram o lucro. É muito louco isso, né, cara? Eles se desgastaram tanto, fizeram tanto e inverteu a situação, né? Exatamente. Inclusive, até a última condenação que eu tive, que tive do Google. Sim. Eu recebi, em um processo só, contra o Google, sim, eu recebi R$13.000, né? Que, aliás, é o dinheiro que eu vou viajar para Machu Picchu com o meu filho, né? Eu ia até esse mês, mas por questões familiares eu não podia, doença na família, então eu não fui. Mas, inclusive, é essa grana que eu tô indo para Machu Picchu com o meu filho até o final do ano. Que maravilha! Mas toda essa confusão, esse entrevero, não foi relacionado diretamente ao pessoal da ordem. Foi um pessoalzinho, foi uma turminha meio que correlacionada. Ou que Na só estava verdade, eu puxa-saco. costumo dizer que eram os puxa-sacos, É? né? Só era puxa-saco da ordem, né? Não vou te negar que houve alguns, que eu tive alguns episódios, de pessoas diretamente ligadas à ordem, inclusive andei trocando umas farpas por e-mail com o senhor William do Carmo, Sim. troquei umas farpas também com o senhor Silvio Garcês, o mestre Aramati, né? Enfim. Mas, de um geral, é o seguinte: no meu entendimento é que houveram alguns testes de ferro, mandados ou não, não posso afirmar, né, que essas pessoas agir de forma criminosa contra mim, a mando de quem quer que seja, não posso afirmar isso. Sim. Mas, ou que resolver tomar essas dores, e as dores lá da Ordem ou do Rivas Neto, seja o que for, Sim. e agiram contra mim de forma covarde, né? E foi uma longa batalha de 10 anos, que até que hoje, pelo que parece, as pesquisas que eu faço e o que eu parece que esqueceram de mim dessa vez, entendeu? Porque, na verdade, também ninguém tá querendo ficar me dando dinheiro, né, cara? Eu até, se tiverem me ouvindo, eu até peço para que voltem a fazer esse tipo de coisa, porque aí eu processo e ganho uma grana, cara. Vai aumentando a minha poupança, bicho, entendeu? Aí eles pararam, então parece que agora eles entenderam o recado. Mas ficou uma mágoa com relação à postura dessa gente, né? Ficou uma mágoa. Você fica assim, porra, porque na minha, como eu também fui umbandista, também fui pertencente a todo o esquema da Umbanda, eu fico magoado porque nós temos uma convicção filosófica baseada nos ensinamentos do Velho Mata e todas aquelas obras maravilhosas que ele fez, muito bacanas, por sinal. Mas a gente está vendo que o pessoal não está à altura daquilo que o velho pregava, né? Na verdade, Becal, o que eu vejo é o seguinte: o troço virou comércio, né? Sim. Aliás, já é comércio. Infelizmente, as religiões, de uma forma geral, não só as religiões afro-brasileiras, elas já são comércio desde a época de Pai da Mata. Isso lá em 1956, quando Pai da Mata, lançou Umbanda de Todos Nós, ele já falava sobre isso, né? Sim. Nos jornais que ele escrevia, né? Ele já falava da questão pecuniária, ele já falava do pessoal que explorava as outras pessoas em termos de grana. Sim. Até que eu acho o seguinte, até o Padre da Mata mesmo ensinava que a lei de salva era legítima, né? Agora, uma coisa é eu cobrar uma lei de salva por algo que eu vou fazer, por uma briga que eu vou comprar, Sim. e uma coisa é eu inventar história, inventar trabalho, inventar alguma coisa para tirar dinheiro dos outros, Aí né? complica, né? Aí complicou Aí tudo, né? complica. Eu acho que todo trabalhador é digno do seu salário, né? Isso é uma das poucas coisas, inclusive, que eu concordo com o Rivas Neto, né? Sim. A partir do momento que você me procura, ó, eu estou com um problema, eu identifico realmente que você está com qualquer problema, e eu vou comprar uma briga com o astral inferior, né? Nós vamos entrar numa guerra com o astral inferior por sua causa. Eu acho que eu tenho que realmente ser compensado daquilo, mas de uma forma justa também, né? Ao mesmo tempo, você também vai gastar com material, você vai Com gastar com certeza. Para equipamentos, minha né? defesa, para defesa da minha casa, para defesa do meu terreiro, etc. Né? Eu não sou contra quem cobra, não. Agora eu sou contra quem explora, né? E o que a gente vê hoje é uma exploração tremenda, não somente da questão financeira, mas também da questão pessoal, das questões sexuais, entendeu? Tem muito aí. Tem uma história aí, cara, de um do tal do toque tântrico que me deixou com a cabeça, com os cabelos em pé. É terrível, terrível, E terrível. fora outras histórias, assim, que me chegam todos os dias, praticamente, de todo lado do Brasil, que, assim, que me deixam abismado e do povo ainda falar que é umbanda. Até de gente muito conhecida, muito respeitada no meio, entendeu? Que todo mundo faz os mil salamaleques por eles, né? E que a gente sabe que, no fundo, lá por trás das. Nos bastidores, né? As coisas são meio desviadas, né? Mas como é que fica então com relação à fé das pessoas? Então desengringolou tudo, não está valendo mais nada porque virou só comércio. E como é que as pessoas reagem com isso? Como é que fica? Primeiro, o problema das pessoas é o seguinte. Aliás, é um problema, não digo das pessoas de forma, não generalizo, tá? Mas o brasileiro, ele tem um problema. O brasileiro é muito crédulo, cara. O brasileiro, ele não questiona. O brasileiro, ele é preguiçoso, ele não pensa, né? Ele quer alguém que mostre o caminho para ele, que aponte o caminho para ele, que pegue ele pela mão e leve ele até onde que ele acha que tem que ir, né? Então ninguém, poucas as pessoas que buscam realmente, né? Se inteirar em saber, em aprender, né? Você pega, por exemplo, pega as pessoas que vão lá na ordem, né? Que eu já tive notícias ali de ter 500 pessoas, 600 pessoas ali dentro. Você chega lá e fala assim, quem aí já leu um livro aqui do Rivas Neto? Ninguém. Meia dúzia de gato pingado. No Eles máximo. não sabem, eles não sabem doutrina, eles estão ali para pedir. Eles estão ali para pedir, se Deus quiser, eles vão receber. Se não receber também, eles continuam indo ali. Ou então deixam de ir, começam a falar mal e vão para outro. Porque, na verdade, o que as pessoas querem é o problema delas resolvido. Ninguém está ali dentro do terreiro, cara. Poucas as pessoas, na verdade, que estão ali no terreiro preocupado com outra pessoa, né? Você está olhando para o seu próprio umbigo. Em geral, é o que acontece. As pessoas estão olhando para o próprio umbigo. Deixa eu arrumar essa porra aqui, que isso aqui está me incomodando. Pois é. Arruma a porra aí, não tem problema. É o fone, viu? Tá, faz se quiser, o problema Pois é. é seu. Então, cara, Elas são muito guiadas, né? São muito... exatamente, elas precisam, né? É o que a gente chama de visão sacerdotal. Eu preciso de um sacerdote, né? Até mesmo você vê que nos movimentos, nas religiões da cristandade, as religiões ditas cristãs, em especial agora o movimento evangélico, do qual eu sou oriundo, né? Inclusive fiz seminário teológico protestante. Onde é que eu estava com a cabeça, né, BK? Não, mas eu acho que todo mundo precisa passar por fases. A gente passa por fases, Pois né? é, São cara. fases, tem que passar, é o aprendizado da vida, né? Mas isso Exatamente. também, isso é fantástico, isso é maravilhoso, porque isso te dá uma coisa importantíssima nos dias de hoje, que se chama vivência, né? Exatamente. É que pouca gente tem, né, infelizmente. Tem a você, não adianta você pegar, ler os livros do velho Mata e guardar para você. Não, você tem que aplicar aquilo, que senão, como dizia lá, como diz a frase clássica, né? A fé sem obras é morta, né? É morta, Não adianta exatamente. nada. Você está estudando, está lendo, mas você não aplica, isso é lixo. Se você aplicou, se você aprendeu, se você trombou de frente com os caras, se você ganhou, se você perdeu, na noves fora você viveu. É bem melhor você estar vivendo, vivenciando tudo isso, do que estar elucubrando num canto, pirando, né? É, com certeza, você E está certo. ao mesmo tempo você traz essa informação para as pessoas que estão à sua volta. E quem tiver por perto, que ficar esperto, rola para frente, né? É aquela coisa, né? Cada um sabe onde que o chinelo aperta, né, bicho? Onde o calo aperta, né? Então, Oi. mas aí retornando àquele Tá, vamos raciocínio, lá. é a questão da visão sacerdotal, né? Olha para você ver, dentro do campo da cristandade, né, do cristianismo de uma forma geral, quando Jesus veio, ele acabou. Ele é o sumo sacerdote, né? Jesus é o sumo sacerdote. Então ele acabou com isso. Não tem sacerdote mais. Ele é o O homem. de acordo com a teologia, ele é o quê? Ele é o mediador entre nós, seres humanos, e Deus. né, entre nós, seres humanos, e o Pai. Né? Sim. E hoje o que a gente vê dentro das igrejas evangélicas é exatamente o contrário. Né? É a visão sacerdotal. É gente que vai em culto, tem até aquele, tem um pastor, acho, da Igreja da Graça de Deus. Sim. Você vê bem essa questão da visão sacerdotal nisso. Que ele está lá no púlpito, um pau. Um afrodescendente de quase 2 metros. Sim. O cara suando igual tampa de chaleira. Aí ele passa, ele tem um monte de toalhinha, então ele passa, ele limpa o suor, ele enxuga o suor dele nessa toalhinha, e as pessoas pegam aquela toalhinha e levam para casa achando que aqui tem algum poder. Terrível isso, né? Você entendeu? Você pega, assim, vídeo no YouTube, né? Tem até um vídeo muito engraçado, que o cara sai rodopiando, igual um peão, como se estivesse recebendo o Espírito Santo e tudo. E as pessoas, elas se sentem seguras com aquilo, elas acreditam que realmente é o Espírito Santo que está se manifestando ali, que o suor do pastor vai resolver algum problema deles, entendeu? Sim. Fora assim, quando não descamba, como a gente tem conhecimento aí, quando não descamba para práticas sexuais, o tal do tantrismo negro, e vai por aí fora. É o toque tântrico, né? É, o toque tântrico e essa coisa toda. Então, o que que ocorre, bicho? Não é que não vale mais nada. Mas eles estão dando, essa turma aí tá dando para as pessoas o que elas querem. É. Né? Eu quero, porra, quem não quer estar do lado de um cara que o cara se diz um antigo condutor da raça humana? É difícil, né, meu? Né? Quem quer estar de um cara que se diz um avatar, que tem poderes, que faz o que acontece, e que é bem sucedido, porra. Um cara que mora numa mansão de 3 andares, numa área nobre, que tem carro, que tem um certo de gente atrás dele. Né? Quem não quer isso? É a mesma coisa. Está funcionando na Umbanda da mesma forma que funciona na igreja evangélica. Sim. Né? Porque qual que é o padrão disso? Não. Lá na Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, você dá o seu tudo para Deus, aí você vai ver, né? A pessoa que era empregada doméstica mês passado, hoje é dono da agência de empregada doméstica, tem uma cobertura triplex lá em Pinheiros. Bonito, né? É bonitona, tal. Já tem carro, já comprou tanto carro que não tem nem. Já tá comprando garagem pra colocar os carros, entendeu? Haja bunda pra tanto carro, hein? Exatamente, bicho. Então é isso que as pessoas estão passando. E é o que a gente chama, que eu chamo particularmente, que é uma contaminação também da chamada renovação evangélica, que é a teoria da teologia da prosperidade. Sim. Né? Ser pobre, né? É pecado. Se você é pobre, se você está fudido, se você não tem um carro bacana, se você não tem uma casa bacana, se os seus filhos não estudam lá no Dante Alighieri, você está em pecado, você é um fudido, você está amaldiçoado. Sim. Entendeu? Então é o que as pessoas estão buscando. Aí, chega lá na igreja, chega no terreiro, que tem muito terreiro contaminado com isso também. Sim. Não, você dá tudo aí, você faz, você acontece. Você deixa eu te dar um toque tântrico aqui e as coisas, tudo na sua vida vai mudar, todas as coisas vão melhorar, você vai ter dinheiro, você vai ter carro, você vai ter tudo. Mas o Pintudo, mas essa daí é na parte da grana. Mas e o que leva o camarada a dar a mulher dele pro outro usar e passar energia? Que negócio é isso? A mesma fé que vai levar o cara a igual eu já presenciei, nunca presenciei isso em terreiro, mas eu já presenciei isso dentro de igreja evangélica. Na época que eu estava fazendo seminário, eu tinha que fazer um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso. E eu falei exatamente sobre essa mistificação. Né, meu trabalho de conclusão de curso, eu falei exatamente sobre a mistificação que existe no meio. Eu vi gente lá, o pastor falando, que era para que a pessoa desse tudo dela para Deus, que desafiasse a Deus, inclusive o dinheiro para pagar as contas do mês. E teve gente que levantou e fez isso. Sim. Então, a mesma fé a mesma fé cega, e não só a fé, mas a vontade de realmente melhorar, de sair do problema que está passando, sim, leva o idiota do cara a entregar a mulher para quem quer que seja, né? E para ela ser abusada sob a alegação de que é um trabalho espiritual, né? O cara não tem vergonha, a mulher menos vergonha ainda. Agora, o safado, o pilantra mesmo nessa história toda, sim, quem é? Lógico. É o sacerdote. Lógico. É o sacerdote. Foi ele que começou a pindar. Foi ele que começou, foi ele que induziu a pessoa aqui. Né? Aliás, tem até uma piada, né? Que dizem que essa se tornou uma piada, mas que é um fato baseado em fatos reais, né? Que, sim, o cara chega lá com a mulher toda, uma lourona toda lindona, uma mulher novinha, a esposa dele, o caboclo abre o olho lá, né? Cresce o olho na loura, é, e fala que chama ela para dar um passe nela lá espiritual, dentro lá do quartinho reservado e tudo, aí que ele tinha que chupar os peitos da mulher. Sim. Aí que baixou lá o caboclo chupa-peito. Mamador. Aí logo, o caboclo mamador. E logo, logo o marido dela baixou o Pai Taurus 3/8. O grande Pai Taurus. Pois é, cara. É, cara, é bem que na piada fala que era o caboclo papacu, né? Então, cara, isso acontece. Isso sempre aconteceu. Aliás, se você lê Umbanda e o Poder da Mediunidade, onde o Pai da Mata conta alguns casos que ele... Você vai ver, né? O caso lá mesmo da médium... Do Tupanzinho, sim, que ela se envolve com o Ogan e a entidade leva ela ao Ló, né? Mas era o que? Era putaria, ela tava, se envolveu com o Ogan, era casada, o pai dela, o marido dela sabia da traição, mas era caboclo, né? Entre aspas, que mandava e tudo, aí o caboclo de verdade apareceu e levou ela. Eu lembro dessa história, é muito engraçada. Né? Agora, tem uma história aqui também, que, de um terreiro aqui de Belo Horizonte também, que a mulher, uma vez por semana lá, mãe de santo, vai e incorpora uma dita pombagira, e que para renovar o axé da pombagira lá, ela escolhe os homens lá, dois, três homens no meio da assistência para transar com ela dentro da trunqueira. É, aqui também, aqui em São Paulo, tem outro, um super terreiro poderoso, cheio de não sei o que, famoso tal, em que o pai, o mestre lá, o pai de santo poderoso, chama os rapazes. Uhum. Ele chama os rapazes e vai lá para trocar energias no cantinho, porque o negócio dele é rapazes, né? Ah, é rapazes. É para Oxum dele, para Oxum ficar energizado. Entendeu? Então, cara... Mas o que é isso tudo, BK? Vamos lá. É uma coisa que em um dos seus escritos, é, eu concordei com você. Isso é a falência. É a falência da humanidade, a falência moral do ser humano. Sim. Entendeu? Eu quero conseguir um benefício de qualquer forma, nem que se para isso eu tenha que me sujeitar. Sim. A ser estuprado. Que seja, né? É, mas eu vou ganhar, então beleza. Não tô nem então, aí, né? É isso que as pessoas não estão vendo. Né? Então não adianta, tem determinado. É igual, por exemplo, por que a Igreja Universal ela tá sempre cheia e cada dia aumenta mais? Sim. Porque não adianta, você pode publicar mil. Você denúncia. Pode publicar mil denúncias contra a Igreja Universal. A Igreja Universal pode ser... condenada mil vezes, porque as pessoas não estão nem aí. Não. Eu tenho familiares evangélicos que quando surge alguma coisa, a desculpa de todo evangélico é o seguinte, e o que está sendo também é uma desculpa na boca de um bandista e de outras pessoas de todas as religiões. Ah, o meu compromisso com Deus é uma coisa, o compromisso dele com Deus, eu não sigo homens, eu sigo a Deus. Porra nenhuma, cara, você está sendo omisso. Claro que sim, né? É, você está sendo omisso. Se você está lá dentro de uma igreja, de um terreiro, de uma sinagoga, seja do que for que você tiver, e você sabe que o sacerdote, o cara que tem que te dar o exemplo, o cara que é, que você está ali entregando para ele a sua vida espiritual, o cara está na putaria, o cara está na sacanagem, né, no estelionato, não só no estelionato financeiro, mas no estelionato espiritual mesmo, e você vai continuar ali, você é omisso, você no mínimo... no mínimo, omisso, né? Pra dizer porque, uma... na verdade, você está sendo cúmplice da sacanagem. Claro. Né? Você está sendo cúmplice da sacanagem. Então, o que que... então, não adianta, cara. Não adianta você publicar... Não adianta ninguém publicar nenhum tipo de denúncia. Não adianta você... os jornais fazer estardalhaço. Nem a Rede Globo conseguiu derrubar a Igreja Universal. Uhum. Então, para você ter uma ideia do poder que essas pessoas têm. Então, eles vão lá, envolvem os credos, eles prometem tudo, o mundo, sim, prometem riquezas materiais, prometem uma vida muito boa, e, na verdade, a única vida que melhora, cara, é a deles. Como é a deles, sempre, os sacerdotes, né? Prometem isso. Mas o que que melhora para a vida do umbandista? Aí que, essa é a grande questão, né? Que mesmo que o umbandista sabendo, o umbandista ele não ganha nada. Ele vai buscar magia, como conheci um tal de Eduardo aí também, que queria magia, aprendeu os negócios, não sei o quê, levantou seu tancar, seus assentamentos, seus poderosos. Mas você leva um papo com o cara, nada. Então, até que ponto a Umbanda pode favorecer alguém no atual conjuntura? Você tem uma ideia de como pode favorecer, de como pode melhorar, acrescentar ou modificar alguma coisa, ou não tem jeito mais? Pois é, mas aí você entra num ponto que eu vou te responder isso de uma forma seguinte. A Umbanda, como toda religião, ela é uma coisa que foi criada. A religião foi criada por ser humano. Sim. Agora, as doutrinas que se trouxeram, né, a filosofia que se tem, ela tem que ser vivida. Porque se você... nenhuma religião ela surgiu para te dar castelo, né, aqui na Terra, não. Jesus mesmo falou, ó, o grande tesouro não está aqui, não. Porque aqui, os tesouros aqui, as traças comem e o ferrugem destrói. Sim. Né? Então, a visão que as pessoas têm que ter é o seguinte... De seguir a filosofia, de seguir a doutrina, mas de uma forma desinteressada, buscando o quê? Buscando a sua elevação espiritual. Isso. Não é querer ganhar grana, não é querer... Não, não é isso não. Tudo bem que as entidades estão ali para te auxiliar, para te, uma hora ou outra ali, trabalhar, né, fazer o trabalho... de magia, vamos pôr bem entre aspas essa magia aí. E bota aspa, né? Vamos pôr aspas nisso. Pra te ajudar, então. Mas se você não andar, bicho, se você não tiver com as... se você fraquejar as pernas, ninguém vai te carregar, não. E é isso que as pessoas têm que pôr na cabeça. Entidade não é o gênio da lâmpada. Deus não é o gênio da lâmpada. E Deus, na concepção que a pessoa que estiver nos ouvindo tiver, não é o Deus, não é o gênio da lâmpada. Né? Você não vai pedir, aí vem os evangelhos, não, a Bíblia fala que tudo que você pedir com fé, Deus vai te dar porra nenhuma, não vai não, cara. É verdade, né? Deus vai te dar nada não, Deus tá pouco... Na verdade, Deus tem coisa muito mais importante pra preocupar do que com a sua vida ruim. Ah, só ver o tamanho do universo que tá aí. Não, não, ele tem 6 bilhões de pessoas pra tomar conta, você tem um país, você tem um mundo que tá quebrando, né, quebrando em termos financeiros, em termos morais, em termos espirituais, né? Você tem terrorismo, você tem... Fome. Fome, você tem guerra, você tem peste, você tem o caralho. E Deus está preocupado. Você acha mesmo que Deus vai se preocupar, cara? Porque você está sem grana para pagar sua conta de telefone? Me ajuda, né? É difícil desse jeito, né? Não, então, aí, quando as pessoas... Você pode ver o seguinte... Se você analisa pessoas realmente voltadas à religião, por exemplo, pega os monges. Né? Os caras vivem ali, bicho, com a roupa do corpo, rezando o dia inteiro, comendo o mínimo possível. Eles têm o mínimo para sobreviver. É verdade. Né? É o que Jesus quis dizer também, né? Olhar os lírios do campo. Né? Eles crescem sem que ninguém os ajude, blá, blá, blá. As aves e blá, blá, blá. Pô, então você tem que viver... Não vamos misturar o espiritual com o material, não. Se bem que, eventualmente, o espiritual pode te dar uma força no material. Bom. Mas você ficar lá, não, ó... Eu já tive, isso aconteceu, isso é uma história verídica. Sim. De gente chegar numa sessão, virar pro Exu e falar assim, qual é o Exu virar pra ele? Ô, minha filha, como é que você tá? Ah, tô mais ou menos, o que foi? Minha televisão estragou, seu Exu. Porra! É foda. Deixa eu virar pra ela e falar assim, não, mas o que, que eu tenho com isso? Técnico de técnico de eletrônica aqui é meu cambono. Então a pessoa vai lá, porque a televisão dela está agora, ela não está podendo, cara, assistir a novela das oito. Então isso é medíocre. É terrível, cara. É terrível, né? Ah, então aquela, ah, eu quero que volta meu namorado. É, cara, entendeu? Assim, eu tenho uma coisa, né, que pela minha formação dentro do ocultismo, né, eu faço parte de várias ordens. É mesmo? Não sei. Eu sou maçom, eu sou Rosa Cruz, eu sou templário, eu sou neotemplário. Tive um envolvimento um tempo com a Ordem de Telema. Enfim, eu tenho uma. Fui iniciado numa ordem. Numa ordem esotérica na Argentina. Enfim, eu tenho um currículo meio. Fora. Na época de busca intensa aí. Sim. Então, muita gente fala que mulher fica comigo porque eu faço macumba. Porra, se eu fosse pra fazer macumba pra uma mulher ficar comigo, bicho, usar magia, usar qualquer tipo de coisa pra uma mulher ficar comigo, eu tava com a minha primeira namorada. É, né? Pra que ficar trocando? Eu tava com a minha primeira paixão, então eu tava com a mãe dos meus filhos, entendeu? Por que que eu vou ficar trocando, cara? É, então, não tem sentido isso. E outra coisa, você quer uma pessoa do seu lado pra somar com você, ou você quer um zumbi? É verdade, né? Porque a pessoa vira um zumbi, ela tá tolhida do livre-arbítrio dela, né? É. Eu terminei um relacionamento há poucos, no final do ano passado, né, nós somos amigos, você sabe da minha história. Sim, sim. Você sabe o quanto que eu sofri por conta disso e pra ser muito sincero, ainda sofro um pouco, mesmo passado já 8 meses, 9 meses quase. Cara, eu vou usar magia pra pegar essa pessoa que não quer mais ficar comigo, eu vou insistir, eu vou obrigá-la a ficar comigo. É difícil, né, meu? Mas existe. Tem sentido. Mas tem uns camaradas aí que se juntam com um monte de mulher, que joga aquele monte de mulher em volta, tudo zumbificada, e acha que isso é algum tipo de poder, né? Pois é, mas será que ela é tão zumbificada mesmo? Ou é só um safado também? Igual? É, também, tem. Tem esse outro lado, né? Sabe, cara, porque eu na verdade, bicho, eu não acredito. Eu não acredito que as pessoas que têm alguém com uma capacidade de manipular magisticamente tantas pessoas. É difícil, né, meu? Então, é uma troca de interesses ali, cara. Esse negócio do toque tântrico, isso é troca de interesses, cara. É, né? Isso é toque de interesse, pô. Eu dou o que você quer e você me dá o que eu quero. Só que, normalmente, a coisa fica só pra o que o pai ou a mãe de santo querem, né? Que é o sexo fácil. Sim, e isso, na verdade a contraparte não aparece. É, isso também vale tanto para o homem quanto para a mulher, né? Com certeza. Tem uma história lá que chega para mim, chegou para mim alguns anos, alguns anos, não minto, alguns meses, de Curitiba. Sim. Que falava que tem um pai de santo lá em Curitiba. Que ele ordenha, ele pessoalmente tira o sangue branco dos filhos dele pra fazer magia. Que porra! Coisa, meu amigo, que coisa bonita! É complicado, né? Agora, você acha, eu sei o nome do cara, eu sei o nome do terreiro do cara, se eu falar aqui, você acha que vai adiantar, além de eu tomar um processo pra cara fora, você acha que vai adiantar mais alguma coisa? Não. É. Não vai. Porque o pai fulano de tal seria incapaz. Mentira, é capaz sim. Ele faz. É onde a fumaça a fogo, né? Cara, e assim, eu pareço que eu sou um imã de dissidente. Sabe? Todo mundo que sai dos botecos, bicho, dos terreiros, tudo cola em mim. Enquanto tava lá, eu era o capeta. Aí depois que sai, aí vem, quantos e-mails eu recebo aqui por dia, nego? Eu lia seu blog, ouvi algumas coisas que você escrevia, eu não acreditei naquela época, agora vê se tá certo, você vai se fuder, cara. Agora que você já tomou na bunda, cara. Eu tomou na bunda, e agora? Você tomou, bicho. Cara, cara, eu falei isso com o cara todo dia que me ligou. Eu não sei como o infeliz conseguiu meu telefone. Ele me ligou, cara. É. Não, porque eu vi, pois é, agora não adianta. Se a gente fizer o teste da farinha com você, você não passa. Agora não foi. Já foi. Agora já foi, né? Então é por isso, BK, que eu me afastei do meio, sabe? Eu me afastei do tal movimento umbandista. E assim, estou numa meia dúzia de listas, anonimamente também, só lendo. E cada vez, cara, a gente vê que a coisa, em vez de melhorar, tá piorando, né? Agora, eu aqui, inclusive, eu quero fazer justiça, BK, se você me permite. Ah, esteja à vontade. Eu quero fazer justiça também, já que nós estamos falando da banda podre, eu quero fazer justiça também ao pessoal sério, né? O pessoal sério que está aí dioturnamente nos terreiros, que já tem vários anos de Umbanda, e que são pessoas sérias, íntegras, né? Um deles que eu cito é o Pai Etienne, né, lá do Rio de Janeiro. Sim. É um cara extremamente sério, extremamente enganjado nas não só na defesa das religiões afro de uma forma geral, mas também contra o preconceito religioso, contra o racismo. É um cara extremamente enganjado, um sacerdote extremamente sério, né? Eu quero fazer justiça também, né? O Manuel Lopes, lá da lista Sarava Umbanda, né, que é um cara extremamente sério também, né, inclusive irmão nosso, não só na Umbanda, mas de maçonaria também. É um cara que luta, que eu já conheço o trabalho dele 20 anos já, né? É um cara extremamente sério. O falecido, o Paim, né? Sim. Lá de Campinas, que faleceu já faz alguns anos. O Odoniré, né? E que era um cara extremamente sério também. E tantos outros, né, que anonimamente eles honram o nome da Umbanda, né? Independente da doutrina que eles passam, são pessoas que não arrancam dinheiro de ninguém, que não se, que não partem a coisa pro tantrismo, né? Pois é. Gente boa, cara. Tem muita gente boa, mas assim, infelizmente, o que a gente tem muita notícia é da banda podre. Agora, falando de um. A gente falou do Rivas, né? Mas e o Sarracene? O que você acha do trabalho do Sarracene? Tem algum fundamento ali ou desengringolou também? Eu teve uma época, teve um ano, que eu não me recordo mais qual, que teve aquela porcaria daquela briga lá do Livro das Energias. Sim, lembro disso. Tem todo mundo quebrou o pau, aí apareceu o Mestre Aramati lá, que é físico, né? Mestre Aramati é físico, junto com o Bambambam aí da Federação Espírita Brasileira também, que é um cara fodão, esqueci o nome dele, tem um nome estrangeiro também, e todo mundo meteu mal no Livro das Energias, aí. E eu tinha um site, cara. Sim. E assim, eu inocentemente peguei aquela porcaria daquele parecer, né? Tanto do Aramati quanto do outro camarada lá. Outro camarada lá, que eu me esqueci agora o nome dele. E coloquei no site. E nisso, bicho, uma bela tarde sábado, quem me liga? Não faço ideia. Saracene. Opa! Que beleza! Ah, e o prazer de falar com meu irmão milenar. É? Essa frase é muito engraçada. O irmão milenar é maravilhoso. Meu irmão milenar. Como é que foi o papo com o homem, meu? Ele me ligou, cara, falando comigo que não era bem aquilo, que era uma perseguição da ordem, dos prosélitos da ordem, que não sei o que tem. E perguntou se eu tinha lido o livro. Eu falei que não. Pera aí que eu vou tomar uma água aqui, que a boca secou. Não, beleza, vai tomando sua água aí, que não tem problema. O microfone aí é seu. Enfim, o sujeito vai, não, porque houve, que não é bem isso, porque é uma campanha difamatória da ordem e tal. Eu não li realmente o livro, mas pelo que eu li desses pareceres que fizeram, que fizeram sobre o livro, eu achei que você falou muita merda mesmo, cara. Mas o que levou o homem a te ligar, meu? Escuta, pô, aí, não, então, eu queria te pedir pra tirar aquelas coisas lá do seu site. Aí, pô, é o quê? censura isso agora, ó. É? Eu não vou tirar, não, porque eu acho que nós somos um país livre, etc. E assim, ele até insinuou que era passível de processo, blá blá blá. É. E eu tô me cagando pra processo, né, cara? Eu até gosto. Bom, aí o Rubens vai e fala, então vou fazer o seguinte, vou fazer um acordo com você, você retira aquilo lá, eu vou te mandar o livro pra você ler, vou te dar de presente o livro pra você ler, e depois você vê o que, se você concordar, você coloca de novo. Então, beleza. E acabou, cara, que ele me mandou pelo correio a obra inteira dele. Ô, louco. É, a obra tava até... autografado, ele me mandou a obra inteira dele. Sim. E eu li aquilo, cara, e eu sempre, eu conheci o Rubens, a obra do Rubens, como ele era fazer só romance, quando ele escrevia só romance. Que era bem mais interessante, né? E eu gostava dos romances dele, Cavaleiro da Estrela da Guia, foi o primeiro livro, inclusive, que eu li dele. Né? É uma trilogia extremamente interessante, como história. Extremamente interessante. Meio Harry Potter, assim, meio Harry Potter. É um troço meio... Você leu? Eu peguei lá o Guardião da Meia-Noite, né? É, Guardião da Meia-Noite, aí você tem Diálogo de um Executor, que na minha concepção, é o Diálogo de um Executor é um livro que todo médium deveria ler. Sim. Porque é um livro muito bem feito, é um livro muito bem escrito, e assim... com um fundamento muito legal. É o único livro dele que eu recomendo a alguém de ler. Sim. Né? Porque doutrinariamente, na minha opinião, não fala nada com nada. Aquelas mandalas que ele fala que é ponto riscado, cara, que não tem fundamento nenhum. Né? Fundamento em que sentido, Pintudo? Fundamento é o seguinte, que você já viu as mandalas? Você é um cara estudado, né? Ah, você é um que cara, é isso. Como é... também é um pesquisador, você já viu os mandalas do budismo tibetano? Sim. É que, aliás, o conceito de mandala saiu de lá, né? Do lamanismo. Lógico. Né? Aí você vê o que ele escreve, os desenhos que ele coloca, bicho. Porque as mandalas, elas têm todo um simbolismo místico, né? É verdade. Elas são projeções que vão te levar a pensar ou entrar numa vibração X ou Y. Certo. Agora você pega e nisso aí que eu digo, um simbolismo é que eu falo que é a questão do fundamento. Isso. Tá? Aí você pega o que o Rubens escreveu lá, os desenhos que ele faz, parece que alguém deu um compasso pro menino e o menino começou a brincar com o compasso. Ô, louco. Tem um ponto lá, se não me engano, que é de Yansan, sabe aquela. Sabe em história em gibi? Quando o personagem está bravo, porque eles fazem parecendo um furacão, assim. Sei, no sei, sei, sei. Mas ele tem um troço daquele lá que parece que é ponto riscado. Opa. Então, o que aquilo ali te representa? Né? O que te leva a quê? Né? Qual que é aquela simbologia ali, que aqueles desenhos ali, o que eles falam dentro de você? Nada. A mim, pelo menos, nada. Não diz nada, mas ele tá soltando isso, aí que tá o problema, né? Não, ele tá soltando isso e tá formando gente que é afim a isso. É. Agora, eu também não posso falar nada, não, dessa questão de ponto de riscado, porque se você for pegar o ponto de riscado de Umbanda esotérica, apesar de todo um fundamento que tem lá, que você vai pegar lá com o arqueômetro, você vai pegar lá do Vatan, sim, né? Inclusive fazer as correlações, né? Sim. Já é difícil de você entender. É. Né? Eu estudo ponto riscado, cara. Eu já li o Arqueômetro umas duas. Eu tenho dois livros. Eu tenho duas edições do Arqueômetro. Eu tenho, aliás, duas não. Tem três. Sim. Tenho o Arqueômetro em espanhol. Eu tenho o Arqueômetro em inglês, e tem o Arqueômetro francês. Sim. Que, na verdade, o original é em francês. Né? E teve e foi lançado também, se não me engano, aquela editora lá que edita os livros do Rubens. Sim, a Madras, né? A Madras. Ela lançou uma tradução em português que é um lixo. É um lixo mesmo? Lixo. A tradução do arqueômetro em português é muito ruim. É muito ruim. Né? Uhum. Então, quem, igual eu, que li no original e depois li a tradução em francês e inglês, né? Nossa, você vai falar, nossa, que doutor pintudo poliglota. Você vai falar, eu ia chegar lá, mas ainda bem que você me anteveu, né? Esse homem tem, ele é muito rodado. Ele conhece então, as cara, coisas. Aí você lê nesses idiomas e vai ler em português, é um lixo. E outra coisa também, você precisa do aparelho, que o arqueômetro tem um aparelho. Sim. Ninguém tem essa porra. A única aqui no Brasil, a única pessoa que eu sei que tinha um arqueômetro, e também eu não vi na mão dele, foi o mestre Yasuami que me disse que essa pessoa tinha. É, salvo engano, é é um outro discípulo de Pai da Mata, uhum. Que agora eu me esqueci o nome, ele escreveu Pemba, a magia sagrada dos orixás. Sim. Esqueci o nome dele também. Tem problema. Uma hora eu lembro. Pois é. É Mestre Taoman. Pronto, lembrou, tá vendo? Mestre Taoman. Que tinha um arqueômetro, ou era uma pessoa ligada a ele, conhecida dele, que tinha um arqueômetro, que tinha morado. Enfim. Só sei que eu nunca vi a porcaria do aparelho, mas que ele existe, existe. Em algum lugar, né? Em Aquiles. Alguém tinha essa porra. Né? Mas só que os conceitos do livro, todo o fundamento do livro, você vê que o troço é bacana, cara. Então você consegue chegar ali. Porque o Vatan, na verdade, é hieróglifo. Sim. Né? Então você faz as correlações lá, né? Faz a numerologia toda, então você chega em algum lugar. Mas no Rubens você não chega em lugar nenhum. Uhum. Talvez eu seja burro também, consegui entender essa porra. Mas não deu pra entender nada, né? Eu vivo lendo, e assim, eu não sou um cara que fala tudo que eu não li, que eu não conheço. Eu não sou do tipo de não vi e não gosto. Não. Eu li tudo, eu li aqueles livros todos, eu li Código de Umbanda, eu li os romances, tudo que ele me mandou uns 12 livros. Sim. É, foi até agradeço, viu, Rubens? Eu tinha agradecido, mas agradeço aqui em público, né? Sim. E me economizou uma grana também. Que senão eu não ia poder falar, né? Lógico. Eu já deixei claro pra ele, e até mesmo uma vez eu conversando com, debatendo com o Cumino. Olha, Alexandre Cumino é o associado dele, né? É, Alexandre Cumino, que eu também vou citá-lo como uma das pessoas sérias do meio. Tá? Alexandre Cumino é uma pessoa, um cara muito sério. Tá? É, no que pesa essa coisa aí dos cursinhos aí de mago e tudo. Pedras, não sei o quê. Ele não está fazendo nada, tá, não é picaretagem nenhuma. As Sim. pessoas que vão fazer os cursos dele lá sabem do que se trata, sabem como é que funciona o trem. Está lá nos livros do Rubens, não tem. Não é invencionista dele. Então vai lá, faz o curso quem quer, assim como lá na Faculdade de Teologia Umbandista também, vai lá e faz o vestibular e vai fazer o curso de Teologia Umbandista lá na FTU quem quer. Não tem absolutamente nada contra isso. Acho meio complicado em termos iniciáticos, esotéricos, que é uma outra coisa também que eu vou ter que, infelizmente, concordar com o pessoal do ICD, é a questão do cara... Não, eu tô formando um mago, porra. Sim. Eu tenho 26 anos de Umbanda, passei por várias iniciações, cheguei a graus iniciáticos altos, mas eu não tenho a pachorra de falar que eu sou mago. É, mesmo porque eu acho que eu nunca vou, nem vou ter, porque eu sou muito crítico, inclusive autocrítico. Sim. Né? Então tem algumas coisas, cara, que realmente não dá pra me engolir, não é só na igreja evangélica, na igreja católica... Não, é dentro da própria Umbanda. Tem coisas que eu não engulo. Ô, Pinto, dá uma... Ah, pronto. Tá batendo um chiadinho aqui. Não, mas já sumiu. Você mexeu no fio aí, deu uma sumida, né? Uhum. Agora ficou legal. Então, você lê os livros do homem lá e você viu que não era bem isso, não, né? Ah, não é por aí, não. Não é por aí. Aí tem... E outra coisa também. O Rubens, isso é uma opinião pessoal, Sim. né? Crítica literária, né? Porque esse povo tem marido pra cessar os outros, né? Nós vamos falar dos processos. É, né? Chega lá, no próximo bloco. Dos processos, né, cara? Sim. Pode ter marido de processar os outros. Então eu tô querendo, eu vou deixar claro aqui, né? Já que tá gravado. Eu tô fazendo crítica. Eu não estou fazendo crítica às pessoas. Eu estou fazendo crítica literária. Eu estou expondo a minha opinião como leitor das obras. Né? Enquanto a sacanagem toda aí do meio, nós também não citamos o nome de ninguém. Opa, com certeza. Nós não citamos o nome de ninguém, nós não fizemos referência a terreiro nenhum. Nós falamos do. Que em direito a gente fala, né? Do ouvir dizer. Sim. É? Então, não adianta querer processar o BK, porque o BK vive ser processado. Todo dia que eu abro a minha caixa de mensagem, eu processo não. Tá, mas isso é muito. O pessoal deve achar que eu tô nadando em dinheiro, né? Uma coisa. Eu cuido do espólio do Silvio Santos, né? Depois eu vou mandar a minha conta de... Eu lhe pago em amor. Pois é, então não adianta querer processar, cara, porque eu tô fazendo uma crítica como leitor. E eu acho que as obras não têm fundamento. Né? E assim, e nos romances dele, você vê que tem uma obsessão por sexo, né? Interessante isso, né? É, uma trepação danada no troço. Ah, pode falar trepação? Pode. Pode, pô, já falamos tanta bosta aqui também. Um pulo, uma buceta, tá valendo tudo. Então, cara, é uma trepação tremenda naqueles livros. É uma orgia, né? Exu comendo Exu. Aí tem o tal do ele tem até um nome lá pro pinto do Exu, né? É, tem mesmo? Negativo. É, tem um negócio negativo do Exu. Que o troço cresce, que o troço é monstruoso. Então tem uma coisa que não tem nada a ver, bicho. Que também é uma. Tá levando as pessoas pra essa questão do tantrismo. De novo, né? De novo, né? Obviamente não estou aqui dizendo, vamos deixar claro, né? Que ele pratique o tantrismo. Que, não, não estou falando isso. Estou falando que está dentro do livro. É do livro. É uma sacanagem ferrada, bicho. Todo mundo comendo, todo mundo lá, os Exu comem, as Pombagira dão. E é um troço terrível, né? E o que que isso tem a ver com Umbanda, né? Pois é, essa era a pergunta que eu faria. Entendeu? O que que isso tem a ver com Umbanda, bicho? Obviamente que dentro de alguns contextos magísticos, inclusive até mesmo espirituais, sim, a questão da magia sexual, ela é muito presente, ela é muito importante. E ela é muito séria também, né? É, e é uma coisa muito séria. Agora, magia sexual não é essa coisa que o povo anda passando, não. Badernagem, né? É, já virou putaria mesmo o troço. Não é por aí. Sim. Né? Então, o mocinho que tá nos ouvindo, né? Se aparecer um pai de santo, um mago, pastor, padre, que diabo que for, falando que tem que mexer nas suas gavetas pra te ajudar em alguma coisa espiritualmente, corre dele, cara. Corre, porque o cara não vai te ajudar na única coisa que o cara tá querendo é te comer. É verdade, né? Ah, então não entra nessa, não. Mas enfim, mas voltando às obras do Rubens, que a gente vai dispersando, né, canal, dando pra poder conversar. Ah, mas então vambora. Valendo tudo. Então, cara, eu acho o seguinte, funciona. Deve estar funcionando. Sim. Mesmo porque, né, é uma das leis do Hermes Trismegisto, né? O que está em cima é igual o que está embaixo. Se você cria alguma coisa aqui, ela vai ter alguma coisa afim no astral. Certamente, né? É igual a gente fala, vira pra mim e fala, ah, você não acredita em santo? Não acredito em santo, não. Não, mas eu rezei pro santo fulano de tal, e o santo, e eu fui curado de câncer, eu fui curado de... Beleza, cara. Opa! Agora, por quê? Por que que a pessoa é curada? Por que lá no as coisas do Rubens, apesar de eu achar que não tem fundamento nenhum, e tem muito furo doutrinário, e vou te falar também, dentro, se você pegar e analisar as obras de Mato e Silva também profundamente, estudar aquela porra profundamente, igual faz 26 anos que eu estudo aquela merda, você vai ver o seguinte, que tem um monte de furo doutrinário também. Tem mesmo? Cite um. Ah, não. Isso fica para um próximo podcast. Ah, garoto. É, tem um monte de furo doutrinário. Então eu vou te citar um simples. Ah, isso. Beleza. Rivas Neto, por exemplo, ele vive falando que ele sabe quem que é o pai, a mãe, o avô, o tetravô, o bisavô, o tataravô dele no santo. Certo. Pai da Mata fala o seguinte, que você tem que, num livro, Pai da Mata fala que você tem que procurar a iniciação verdadeira junto com o mestre, e num outro livro ele fala que não. Que você tem que você pode seguir seu caminho espiritual junto com seus guias, seus protetores, etc. Pronto. Já entrou num pepino aí. Aí, eu, né, só te pergunto uma coisa. Quem que foi o mestre de Mata e Silva? É, boa pergunta. Como é que pode, né? Então, em termos de umbanda esotérica, dentro da linha de Mata e Silva, sim, a gente só vai até o avô. Isso, ali acabou. O Rivas, eu, qualquer outro que segue, só vai até o avô. Eu já chego no bisavô, né? Porque o pai da Mata é meu bisavô. Sim. Mas o Rivas só chega no avô. Não tem tataravô, não tem tetravô, não tem nada. Então, como é que pode? Quem foi o iniciador de pai da Mata foi pai Guiné. Sim. Agora, se pai... E ele fala isso, que o guia e protetor, o seu guia, o seu protetor, o espírito que te ordena ali, ele, sim, pode iniciar. Sim. Mexe um pouco no teu fio aí, que tá dando um chiadinho nervoso aí. Melhorou? Tira de novo, mexe de novo. Pronto, agora foi. Oi, tá. Voltou, foi. Melhorou? Tá dando um chiadinho nervoso aí. Peraí. Não tem problema, que depois eu edito isso, tá? Pronto, saiu. Beleza. Então, cara, qual que... Então, isso é um furo doutrinário. Sim. Num livro ele fala que você tem que procurar o mestre, no outro livro ele fala que você pode ser... Que é uma espécie de auto-iniciação. Isso é um furo. Sim. Entre outros. Né? E por aí vai, né? Então a coisa funciona, a coisa lá no Rubens tá funcionando. Tá, tem muita gente que segue o Rivas. Sim. O Rivas não, tem muita gente que segue o Rubens. É. Os terreiros do Rubens, eu conheci um terreiro do Rubens... Em São Carlos, sim, o troço vive cheio de pessoas. Os dois, o casal que comanda o terreiro lá, são pessoas sérias também. É um japonês e a esposa dele, que agora eu peço desculpa que eu esqueci o nome dos dois, mas são pessoas sérias também, entendeu? Mas tá funcionando por quê? Porque gerou-se uma egrégora. É verdade, né? Explica o que é egrégora pra rapaziada. Pois é, cara, esse conceito de egrégora é muito complexo, né? Porque uns acreditam que não existe, outros acreditam que... A egrégora, na verdade, é a condensação, é quando se condensa a forma pensamento das pessoas. Ou seja, um grupo de pessoas começam a vibrar, a pensar, a projetar determinadas coisas, e isso surge no mundo astral. Perfeito. Entendeu? Isso que é egrégora, né? Então, você vai ter essa questão, inclusive, de uma forma mais... mais fácil de entender. Quem assistiu Bastardos Inglórios... Sim. Tem uma cena que o Hitler falando lá, né, dos bastardos, né? Eles falam que o ele fala, não, que tem, que inclusive as tropas estão achando que o judeu é um gor, né? Uhum. Esse gor, na verdade, seria uma egrégora, seria um ser criado através de uma projeção mental. Sim. Que obedeceria qualquer coisa que você mandasse. Sim. É, e que era usado pelos magistas, né, pelos magos judeus, contra os inimigos dele. Sim. Então, essa seria um exemplo de egrégora. Muito bem. Né? E outras egrégoras também. Tem muita coisa aí. Por exemplo, uma coisa que eu... As egrégoras próprias de cada religião. Né? Sim. Aquilo ali nasce o mundo espiritual. Ah, começar um bando lá, fazendo alguma coisa, acreditando fielmente naquilo. Então nós temos que fazer alguma coisa. Não vamos deixar aquele povo desamparado. É. Você vai pegar, por exemplo, aquela religião maluca lá do... Porra, religião maluca tem um monte. Não. Cientologia. Existe uma egrégora em cima daquilo. Porque tem gente que realmente consegue alguma coisa ali. Sim. É como você diz, né? Eu já ouvi você falando algumas vezes no seu podcast. Existe um mistério, cara. Sim. É, e o que eu acho que esse mistério, na verdade, seria essa projeção, essa egrégora, que se forma quando um monte de mané se reúne e cria alguma coisa. Ou seja, é a vontade, né? É a vontade do coletivo. Aliás, o que é magia, né? A magia é a materialização da vontade do mago. Isso, você impõe a sua vontade nos elementos, né? Exatamente. Isso daí é uma força tão poderosa que você pode ter uma doutrina furada, um ensinamento fajuto, ou então incompetente, mas a coisa funciona porque não é fé, porque a pessoa projeta aquela sua vontade sobre o universo e você altera inclusive a estrutura quântica, né? Exatamente. E isso daí, isso é comprovado, como teve um cientista japonês que pegou a água e vários tipos de água e botou isso para um monge vibrar em cima. Ele fotografou antes e depois. Antes estava de um jeito e depois ela ficou de outro. Então, você tem uma alteração na estrutura quântica do universo. É por isso que é possível o cara fazer um trabalho e ficar rico. É possível o camarada fazer um outro trabalho, matar o fulano. É possível, porque você está mexendo com a estrutura quântica do universo pela imposição da sua vontade. Tanto que se você, pela sua vontade, você fez os seus cursos, você se consagrou, você terminou a faculdade, você arrumou mulher, você arrumou namorada, você consegue pela tua vontade. Só que esse é um conceito muito amplo que está especificado nas religiões. Quando aquela puta egrégora terrível, porque as pessoas acreditam naquilo. Você pode falar qualquer bobagem, pegar o Saraceni, pegar o livro dele, tem alguma coisa absurda, mas essa pessoa acredita, tanto faz, meu amigo. Tanto faz, porque ela se junta a outra, se junta a outra, se junta a outra, e forma núcleos de egrégoras, né? Exatamente. E monta aquele monte de interesse pessoal e vai funcionar. Nem sempre dá certo, exatamente porque eu não sei se o universo é capaz de responder a tudo que você quer, senão todo mundo ganha na loteria, né? Exatamente. Mas ganha exatamente aquele que menos se importa. E nossa, esses exemplos, se eu começar aqui, desembesta. Mas você foi muito feliz, você colocou agora o negócio da egrégora como do lugar, mas tanto faz a doutrina, né? Não, tanto faz, qualquer merda. Se eu criar uma religião do soberano macarrão estelar, cara, eu vou e gerar ter uma doutrina e fazer com que um monte de idiota acredite naquilo, eu vou criar uma egrégora. É. Vou criar, né? É igual, por exemplo, você está falando aí sobre a capacidade da mente de criar e de romper estruturas e modificar estruturas quânticas. Você vê, por exemplo, a parte que você ouviu falar no TUMO. De nome sim, mas não estou lembrado direito. Pois é, o velho. TUMO é uma prática dos monges lamanistas. Sim. Que eu não sei, você sabe disso? Eu acho que você sabe, porque eu sou fã do budismo lamanista, né? É do caralho. Eu sou fã. E também sou fã de vaticanismo, né? Do estudo vaticano. Um dos meus hobbies, inclusive, é religião comparada. Sim. Então, o TUMO, cara, é uma prática de meditação em que o monge, ele sai lá no meio lá do Himalaia, lá vai lá pra uma geleira, cara, tira a roupa e fica meditando lá 2 dias. Sim. E não morre de frio. O cara, ele gera um calor corporal. Sim, sim, é verdade. Através da prática, que não morre de frio. Eu vi um bruxo chinês fazer isso com as mãos, né? A mão dele alcançava uma temperatura tão alta que pegava fogo o papel que na mão. Eu vi uma coisa, passou na televisão. Isso é muito sério. Pra você ter uma ideia, os neófitos dessa prática do túmulo lá nos monastérios, sim, a prova final deles é o seguinte: eles pegam aquelas peles de yak, sim, vão lá num lago, num rio, num riacho que foi lá congelado, e mergulha aquelas peles pesadíssimas de yak dentro d'água. E encharcam aquilo de água gelada. E que dali a neve caindo. Sim. Aí eles colocam aquilo no corpo, cara. E eles secam aquela porcaria. Com o calor que eles conseguem gerar a partir da prática do túmulo. Sim. Né? Então, bicho, é doideira isso. É doideira, mas é a verdade. É, né? Mas isso é realidade. Né? Esse cara mesmo que você tá falando, que eu também vi, a capacidade dele gerar calor com a mão. Teve um outro. Você viu? Não sei se você acompanha aquela série dos super-heróis. Qual delas? Não sei se tá passando no Discovery. Vivi, o que tem? É, lá os heróis, não sei o que, lá que estão procurando gente com poderes extraordinários, né? Eu vi um cara lá que o cara se enrola todo numa fiação elétrica. Sim. E passa corrente de 220 com alta amperagem nele, o cara não morre. foda, né, meu? É, o cara não morre. Teve um neo-samurai aí, um samurai moderno também, nesse programa, pô. Sim. Que eles dão um... O cara dá um... Eles dão um tiro com aquelas arminhas de pressão nele. Sim. É, com que é um, que é, essas cópias, na verdade. Sim. Eu trouxe do Japão. Essas bolinhas de plástico. Sim. Eu não sei quantos milímetros aquela porra tem. Eles dão um tiro naquela porra, o cara arranca a espada, bicho, e corta aquela bolinha no ar. É verdade, né? Porra, então alguma coisa, bicho. É igual você fala, o mistério existe. Sim. Né? Agora, o que que faz esse cara esquentar a mão, que faz os monges conseguirem gerar calor? O que faz o samurai lá cortar uma bolinha de... Né, com uma espada imensa, é. E outras coisas assim, né, impressionantes que a gente vê, tem alguma coisa. Né? E essa coisa está ligada exatamente ao poder da sua mente. Tanto é que você pode ver que os dois principais, não só da mente, né, porque na verdade você pode ver que os dois principais chakras do corpo, sim, né, que é o chakra coronário e o chakra básico, sim, estão na ponta do seu corpo. Sim. Né? O chakra básico que é o mais poderoso, tanto é que ele que irradia a energia pros outros chakras, pro resto do corpo, e é o único que tem força suficiente para criar vida. Verdade, né? Verdade. Né? Tá ali na parte, no trato sexual do indivíduo. Isso. Né? E sai pra cabeça, né? Chega lá no alto da sua cabeça e espalha isso pro seu corpo todo. Então você tá trabalhando essa energia todos os dias. Agora, como sabe, se você aprende a direcionar essa energia, você vai fazer coisas espetaculares. Não foi à toa que Jesus falou, né? Que sois deuses, né? É. Jesus falou isso em um dos sermões dele lá. É, porque aí já entra o quê? A conscientização do indivíduo, a busca pessoal, a libertação do jugo dos poderosos sobre ele, a conscientização de sua colocação na sociedade e de toda essa farsa, de todos esses negócios. Porque, porra, se o camarada tem uma doutrina furada, um esquema fajuto de putaria, mas de repente a pessoa vai lá e a coisa funciona, meu... Fudeu. Porra, fudeu. De onde que vem isso? Aí cabe a pessoa buscar, né? Pois é por isso que você pode ver o seguinte: todos os grandes líderes religiosos, eles fazem, qual que é a primeira coisa que eles fazem com os discípulos? Qual? Eles vão desencorajar o discípulo de buscar, de procurar, de ler. Né? Por que que tem essa coisa dentro de terreiro? Ah, não, para eu ir no terreiro, para eu visitar o filho de santo, visitar um terreiro, tem que pedir autorização para o pai de santo. É. Por quê? Porque não quer. Você quer fechar, esses caras querem fechar os discípulos dele naquele mundo. É. Não interessa pra eles. Ninguém vê nada, ninguém ouve nada, diferente do que eles falam. É. Cerebral. É, você vai impondo a sua vontade sobre ele. O segredo é esse, ele vai impondo a sua vontade, utilizando toda aquela egrégora e direcionando a egrégora para aprisionar o camarada. Exatamente. Aí que tá o negócio. É a mesma coisa com a Iurde, né? Você vai aprisionando a pessoa demais, demais, demais. Você tá pegando o quê? A egrégora do cara, o quê? O desespero. Eu quero resolver, eu quero. É uma coisa do ego. Tanto que os antigos chamavam o ego do demônio, né? O ego é a parte do demônio. Uhum. Ele tá lá pra te ferrar. E uma vez que você direciona toda essa necessidade do cara, esse desespero para as coisas que você quer, a Iurde faz magia. Exatamente. É uma magia pesadíssima, né? Que escangalha tudo, né? Mas agora é um cada um por si, né? Agora, para o próximo bloco, vamos agora dar uma alinhavada para o outro lado. Vamos falar dos processos lá, né? Uhum. O processo do William do Carmo, do Bachaná, é interessante que o advogado dele era o Fornari, né? Fornari. Era o Fornari. E é iniciado também. Que é iniciado. É, né? E ele também era um dos fundadores do Gal. Uhum. Ele tinha o Kiko também, o outro barbudinho também, que acho que saiu de lá. Mas ele também era tudo meio que patotinha, né? O que, que você achou desse processo? Qual é que era a intenção real e verdadeira atrás dele, na sua opinião? Ô, BK, para responder isso, eu vou ter que eu vou ter que te censurar um pouco, posso? Não, não pode não. Eu sei dos meus pecados, eu sei dos meus erros, né? Pois é, eu, na verdade é o seguinte, mas eu vou censurar assim mesmo. Na verdade você deu causa, né, cara? Você Sim. deu motivo, né? Não me ouviu, se fudeu, né? Sim. Mas na verdade, a intenção maior, a intenção maior daquele processo, na minha opinião, era te humilhar. Sim. O que eles queriam? Eles queriam te humilhar, eles queriam... Na verdade, foi uma forma, na minha opinião, de revanchismo. Vingança. Vingança, exatamente. Pô, eu falo revanchismo, uma palavra bonita, você vem falar de vingança... Ai, que eu sou mais moderno. Mais apaixonada. Então, cara, foi revanchismo. Sim. Na verdade. Sim. Né? Você escreveu um monte de merda, aí o cara não gostou e foi pra... como ele não tinha, como você sempre foi um cara que nunca preocupou muito com zoação na internet, sim, né? Porque o que, que eu já li do pessoal falando, você chega lá e ainda zoa em cima, ele sabia que não ia te atingir falando absolutamente nada sobre você. Então o que, que ele fez? Ele usou a máquina estatal, né? Na tentativa não só de te calar, sim, mas também de te humilhar. Essa que é a minha opinião sincera sobre aquele processo. É muito triste, porque a gente era amigo de infância, etc. E quando você é expulso de um lugar assim, você perde o teu chão, né? Já conheci várias pessoas que saíram de lá e ficaram traumatizadas. Eu vi conheci um camarada que tentou suicídio, uma moça que passou mal, tomou vários e vários remédios e tal. A minha maneira de extravasar foi dizer tudo aquilo, mas a partir do princípio que um homem, digamos, evoluído, místico e tal, haveria de compreender. Esse que foi meu engano, né? Porque eu estava explodindo tudo aquilo que... Eu assumo também, foi errado mesmo, foi burrice. Foi uma puta de uma burrice, molecagem do caralho que eu fiz, né? Mas eu ri pra caralho, viu? Como moleque, o bicho, cada vez que você soltava um podcast, ou que eu sempre soltava um link, cara, eu vou falar com você. Você me deu os melhores momentos de gargalhada da minha vida, cara. Puta, por isso que eu gosto de assumir que eu sou um palhaço assumido. Mas eu reconheço que eu cometi um erro terrível, né? Um absurdo tal. E no final o que acontece? Teve todo aquele desenlaço daquele negócio, a retratação, etc, etc, e nem foi na audiência final, né? Ele não apareceu, não mandou advogado nem nada, encerrado. Não, e que é outro interessante, primeiro que eu acho que a ação, ela teve um apelo, a forma com que ela foi colocada, né? Eu li a inicial, isso, né? Fui eu, inclusive, que fiz sua defesa. Sim. Ela teve um aspecto... muito, assim, melodramático. Sim. Né? E que, na verdade, eu não sou muito fã dessa técnica, não, mas dentro do direito que é seja, passivo, né? É usual, né? Sim. Ela teve um apelo extremamente melodramático. E foi mal, e na verdade, pra mim, ela foi mal instruída, aquela ação. Sim. Né, foi porque pegaram um monte pegaram todo aquele texto, pegaram todos aqueles textos, todos aqueles áudios, só que esqueceram de olhar as datas. É mesmo, né? E como você lembra, você deve lembrar bem, muitas das coisas ali, inclusive as partes principais, né, as provas, que eles diziam que eram as provas principais daquele... daquela representação, já estavam prescritos. É verdade. O que, que é a prescrição? Né? A prescrição de direito é quando quando o direito de agir do ofendido, pelo decurso do tempo, ele acaba. Não só do ofendido, mas como do Estado. Né? No caso, a prescrição estatal é quando o Estado, por ter deixado a coisa a bangu, né, o tempo passar... A bangu foi muito legal, viu? A bangu. Meu pai que fala isso, a bangu. Né? Deixou o tempo passar, então prescreve o direito dele de punir. Ou seja, acaba o direito dele de punir. É? Então foi o que aconteceu. Então eles basearam a ação, na verdade, em fatos que já estavam prescritos, porque já tinham passado mais de 2 anos sem ter publicado. Sim. É? E o William também não ter ido na audiência e não ter se justificado, né? Foi outra cagada. Né? Porque ele não foi, o advogado parece que foi também não foi. Também não foi. Aí depois entraram com uma petição pedindo para remarcar a petição, porque o cara tinha compromisso. Foda-se compromisso profissional, cara. Você não pode deixar a justiça esperando, não. E ao mesmo tempo teve o papo da retratação, né? Pois é, que ele, que inclusive você fez tudo direitinho, né? Fez a retratação, e tanto no escrita quanto em áudio num podcast seu. E outra coisa, nesse negócio de retratação, as pessoas têm que colocar na cabeça, já que tá uma moda no Brasil, né? Sim. Porque é aquela coisa, briga, é uma merda isso, briga de vizinho. Sim. A vizinha chama a outra de puta, que eu vou te processar por calúnia, injúria e defamação. Defama. A defamação é que é foda. É foda. Aí defamou de vez. Aí o Olavo Bilac vai processa fulano. Ele vai levantar da sepultura, vou pegar você, sua vaca arrombada. Vou falar com o meu advogado. O advogado. Pra te processar lá no doutor por defamação. Então, cara, você tem que pensar o seguinte. Que você tem que as pessoas, inclusive, elas têm que entender que nem tudo, tá? Dentro de um entreveiro, pode ser considerado calúnia. As pessoas nem sabem, na verdade, qual que é a diferença. Não sabem mesmo. Calúnia e difamação. É, muita gente fala, não, que o outro chamou o cara lá de puta. Ah, não, tá caluniando. Não tá caluniando, não, tá difamando. Sim. E se falou com ela, tá injuriando. Né? Calúnia é só se é quando eu te. Eu vou até aproveitar pra fazer um. Isso é legal, isso é importante. O que é calúnia? Calúnia é quando eu falsamente. Eu imputo a outrem a participação em um crime. Sim. Ou cometimento de um crime. Por exemplo, se eu virar para... Ah, o BK... O matou BK, fulano, matou roubou. Matou não. Até que obsídio é um crime mais sério, né? Tá. Mas vamos falar assim, o BK veio na minha casa. Olha o exemplo que eu vou dar, hein? O BK veio na minha casa, pegou o meu CD emprestado. Sim. Emprestado e faz 20 anos. E não devolve, cachorro. Você lembra de um caso parecido? Eu não queria entrar em detalhes, mas já que você está falando. Pois é, nem entra. Vamos ficar aqui nos conformes. Então aí o BK fez isso. Então eu estou acusando o BK de um crime de apropriação indébita. Sim. Isso é calúnia. Então vai lá, o BK entrou ali na farmácia e roubou um supositório. O que não é comum, o que não é incomum. Supositório extra grande. Tala larga. Tala larga é maravilhoso. Faz cosquinha. Tala larga de faixa branca. Porra, meu, que é isso? Aí é muito luxo pra mim, eu não tenho um cozinho tão poderoso assim. Ai, como você me julga mal. Isso, então, é uma difamação, né? Quando você, então, imputa a alguém a prática de um cometimento de um crime, e olha pra você ver, a lei fala o seguinte, que imputa falsamente. Sim. Então você tá caluniando a pessoa, um crime contra a honra. Sim. Só que... Se você acusar alguém de um crime e essa pessoa realmente tiver cometido aquele crime, você tem o que chama... A lei te permite a chamada exceção da verdade. Ou seja, se o cara que você acusou de ter cometido o crime te processar por calúnia, sim, você fala, não, você chega lá, não, eu tenho como provar que ele cometeu o crime, tá aqui as provas e tudo. Acabou o processo contra você. um abraço, né? É exceção, é a chamada exceção da verdade. Sim. Isso no processo criminal. E no processo criminal. E o cível? Qual é a diferença do criminal pro cível? Tem muito moleque me pergunta aqui, porra, você não vai pagar, você vai em cana. Aí que não sei o quê, que você vai em cana. Todo mundo tem medo de ir em cana, né? Peraí, vamos acabar a porra da diferença entre calúnia, injúria e difamação. Tá, vamos lá. Tá. É aí que ninguém também fica enchendo o saco depois lá no seu Form Spring também, perguntando essa porra. E a injúria, cara, é quando eu te chamo, por exemplo, ô, seu filho da puta, assim, tô te injuriando. Sim. Tá? Quando eu tô te injuriando. Tem chamada também injúria real, que na hora que você sai pra porrada, né? Que é injúria real. Sim. E a defamação... A defamação? A difamação é quando eu... A difamação nada mais é, para a pessoa, para o leigo entender, é a fofoca. Sim. É quando eu começo a falar sobre a vida alheia. E só que interessante é o seguinte, na difamação, você cometeu o crime de difamação, diferente do crime de calúnia, você vai cometer o crime independente de ser ou não verdadeiro o que você está espalhando. Que loucura, né? É? Então, se você falar, ah, não, que a fulana de tal é uma puta, que ela já deu pra todo mundo, pra rua inteira, pro bairro inteiro, bababá, mesmo se ela for, você tá cometendo um crime de difamação. Interessante. E que não cabe, como na calúnia, a exceção da verdade. Sim. É, mas cabe o quê? O que aconteceu com você, a retratação. Sim. Beleza, que maravilha, né? Ô, Becá, dá uma parada só um minutinho, deixa eu só atender o... Não, atende lá então, que eu tô parando aqui, vai lá.